Ele vem só como devoto de Nossa Senhora de Fátima. Ele ia, Claro, claro, a claro. visita dele. Eu penso que a mensagem dele vai muito por aí. Há de ir, penso, eu não sei, também não sei. Há de ir muito por aí. Mas aquilo que falou na questão do vender ou não vender a religião, há aqui uma. Pronto, isto merecia um aprofundamento. É assim. Infelizmente, as notícias positivas não passam nos meios de comunicação social, passam menos. A gente abre o telejornal. Os primeiros 20 minutos são desgraças. Sem dúvida. E isso não é educativo. Pois não. Isso não é educativo. Pois não. E, por exemplo, na igreja. Na igreja e na sociedade, agora não estou a só. Há muita coisa positiva. Mas porque há um problema aqui ou ali, até pode ser porque o prior se zangou com o povo, que é uma coisa tão limitada, já aparecem logo no primeiro, nos primeiros 20 minutos. É o tal É o tal sensacionalismo. sensacionalismo. Quer dizer, há que julgar as duas coisas. Mas nos últimos 6 anos, julgo que a comunicação social deu uma outra perspectiva à Igreja Nós Católica. também, por exemplo, nós a nível da Igreja Fruto da interna, crise. a nível interno, nós já fizemos progressos imensos. A agência Sem Eclésia, dúvida. nós fizemos progressos imensos. Quando eu digo, há que distinguir duas coisas. Uma é os órgãos oficiais da conferência, que são, sobretudo, dois: Agência Eclésia e Renascença. Sim. E outra coisa são os órgãos católicos de Canção Nova, de outras instituições que são católicos, mas não são da Conferência Episcopal. Isto é importante distinguir. Isto porque da Conferência vincula oficialmente o que diz a Igreja. Claro. E os outros não. Os outros são próprios da organização. Claro. Mas é um canto em que nós temos nos, como é que é dizer, nos reatualizar, e já gostei muito do que disseram aqui. Porque é que hoje o Papa mandou a mensagem para os meios de comunicação social, que vai ser depois em maio? Porque hoje é o dia de São Francisco de Sales, que é o padroeiro dos jornalistas. Ai, não sabia. É. Também não vinha cá aprender essas coisas. Hoje é o dia de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas. E qual era a qualidade maior de São Francisco de Sales? Era a doçura. Era a doçura. Então, o São Francisco de Sales é conhecido pela doçura. Só contam um episódio, também é bom para os jornalistas. Ele tinha um temperamento irascível. Ele era bispo de Grenoble, penso eu, a Genebra, Grenoble. Era bispo. E então, ele estava na Suíça, numa zona muito protestante. E já sabem, os protestantes, a dificuldade com os católicos, estamos no século XVII, era complicado. E vai e passa. E ele passou pela rua com o irmão dele, de sangue. E um protestante injuriou-o. E diz-lhe o irmão: porquê que não te defendes? Sabe o que é que ele fez? Mostrou a língua retalhada. Tinha retalhado a língua para não falar. Isto é, tinha se autodominado para não falar. E nestas tem assim várias. Isso é muito interessante porque ele é o homem da doçura. E por isso. Apesar do seu peito ir nas E os jornalistas também gostam de ser doces. Peço desculpa, estaríamos aqui mais uma hora ou mais, mas a doutora Ana também tem muito o que fazer. Nem aceitou o nosso convite para almoçar, porque tem realmente muita coisa que fazer. Uma reunião às 2 horas, Agradeço-lhe muito a sua vinda. eu é que agradeço Tenho uma muito. pequena lembrança, em nome da aula de bordados, e a professora não pode estar presente, mas tem aqui uma pedida. Muito obrigada.